graça de Deus. A filha de Jairo já estava morta, porém reviveu. Dez leprosos curados, só um foi citado porque agradeceu. Pedro negou Jesus, mas já foi perdoado pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário nos trouxe perdão. Bem-aventurados, pois somos contados com o povo de Deus. Cordeiros da herança na perseverança, pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Bem-aventurados, pois somos contados com o povo de Deus. Cordeiro da herança na perseverança, pela graça de Deus.